Estou muito agradada com o espaço, muito agradecida tanto aos bombeiros como à Câmara Municipal por todo o apoio que deram, e acho que a população vai ficar muito bem servida porque o local é conhecido, portanto é central, há estacionamento e vai ser uma mais-valia para o concelho começarmos aqui a vacinação. Agora, quero que a população também tenha consciência que vai ter que aguardar que as vacinas vão vindo, elas não vêm já para toda a gente diretamente, e conforme forem vindo, as pessoas vão sendo contactadas por ordem e chegar aqui, vacilar, esperar meia hora para aguardar se houver alguma reação, e assim sucessivamente vai correr tudo lindamente, assim haja vacinas suficientes para até o verão vacilarmos a população toda. Têm que continuar a ter os cuidados que tinham até agora, porque uma pessoa que está vacinada está prevenida das complicações da doença, mas não quer dizer que não apanhe a doença, e pode continuar a ser transmissora. Portanto, enquanto não houver consciência de que o facto de estar vacinada e não adoecer gravemente não impede que transmita a doença, esta mensagem tem que continuar a passar diariamente, porque as pessoas têm que continuar a ter cuidados, tanto a nível individual como coletivo, tanto nos locais de trabalho como em casa, como com a família, e depois com o reinício das aulas e com todo o funcionamento da comunidade e da economia que se pretende, tem que se continuar a ter cuidado. Doutora, a esta altura, ao nível do hospital, a situação está mais calma? Está mais calma, ainda não estamos completamente tranquilos, não é? Mas está mais calma, vê-se que o confinamento já trouxe algumas mais-valias e vamos continuar a aguardar que os números deixam e que a população não tenha complicações graves como tem ocorrido, porque, como sabem, o número de mortos tem aumentado.